Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews. E aí, moçada, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza por aí? Muito bem. Aqui quem tá falando é o Euronews do Tex. Estamos chegando aqui no nosso Programe-se. Muita música, muita participação. E pra você ligadinho aí em todo o Brasil, através da web, seja bem-vindo. Ó, tava com saudade de você aí que tá curtindo a gente todos os dias. Parabéns aí pra quem faz aniversário hoje. Muita saúde, muito paz. Beijo, abraço e aperto de mão pra você, tá bom? Vamos começar super bem aqui o nosso Programe-se. Primeira participação do Marivaldo de Rio Grande do Piauí. Tá plugado com a gente, curtindo aqui o nosso som. Ele tá vindo ouvir aí, Inimigos da HP, Mudei por Você. Hugo e Thiago, Como Não Sentir Saudades, Flórida com Isla. E ainda tem Carrie Gibson com Disque. Programe-se. Tô mudado e com os meus amigos já não saio mais. Os meus costumes e as minhas manias eu deixei pra trás. Mudei por você. Mudei por você. Você tem que saber. Mudei telefone, mudei de endereço, mudei de balada, mudei meu emprego, mudei minha vida pra você nunca mais me achar. Eu mudei. Mudei telefone, mudei de endereço, mudei de balada, mudei meu emprego, mudei minha vida pra você nunca mais me achar. Eu mudei. Eu tô completamente mudado. Eu tô mudado e com os meus amigos já não saio mais. Os meus costumes e as minhas manias eu deixei pra trás. Mudei por você. Mudei por você. Você tem que saber. Mudei o telefone, mudei de endereço, mudei de balada, mudei meu emprego, mudei minha vida pra você nunca mais me achar. Eu mudei. Mudei o telefone, mudei de endereço, mudei de balada, mudei meu emprego, mudei minha vida pra você nunca mais me achar. Eu mudei. Cê pediu pra eu mudar, eu mudei. Agora se foi pra pior, azar o teu, meu bem. Mudei o telefone, mudei de endereço, mudei de balada, mudei meu emprego, mudei minha vida pra você nunca mais me achar. Eu mudei. Mudei o telefone, mudei de endereço, mudei de balada, mudei meu emprego, pra você nunca mais me achar. Eu mudei. Na palma, na palma, na palma da mão. Tá bonito. Minha vida pra você nunca mais me achar. Eu mudei. Eu tô mudado. Programe-se. Programe-se. Sorriso, se eu já decorei, como esquecer o seu rosto, se minha pele eu tatuei, como apagar as lembranças, se você permanece em meu olhar, como não lembrar da voz, se ainda ouço suas palavras no ar, como não sentir saudade, se a minha vontade é te fazer voltar. É como sorrir querendo chorar. É como ficar mudo querendo falar. É como parar e querer continuar. É quando chega a hora de ir embora e querer ficar. É como sorrir querendo chorar. É como ficar.

Esse é o Programe-se. Do Programe-se. Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Beleza, moçada? Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Como diz aí o Thiago de Souza, tá na hora do nosso Pit Stop. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Pro Programe-se. Oba, de volta por aqui com o nosso Programe-se. Pra você participar é facinho, facinho. Basta mandar um e-mail, indicação aí de 4 músicas do nosso e-mail, tá bom? programeassua@hotmail.com ou na página do nosso Facebook, tá bom? /Programe-se no ar. facebook.com/Programe-se no ar. Acho que por aí. Entre em contato conosco e peça as suas canções favoritas. E continuando, agora tem participação do meu amigo Moura, lá de Anápolis. Tá filho ouvindo um sucesso bacana com Jota Quest Tempos Modernos. Ainda Sorriso Maroto, Vai Chora, Marcos e Belucci, Cores. E pra fechar legal a sequência do Moura, tem Bruno Marx com Looking What Up Heaven. Esse é o Programe-se. Programe-se. Está ouvindo o Programe-se. Tricas, intrigas, segredo de nós dois. Não tem mais clima, chegou ao fim. E a culpa não é minha, eu tinha certeza de nós dois. Mas não sabia que um dia só iria fazer mal para o meu coração. Você vive sumindo, mentindo, saindo. E eu fingindo que não senti nada. Todo dia é farra, bebida, balada. Eu me cansei na sua vida errada. Não aguento mais ser assim. Fazer mal pra mim. Então você não vai me convencer. Vai, vai. Tô na hora que vem me falar. E você se queixa de mim. Então parou aqui. Sai, sai. Não me perca.

Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Maravilha, então! Pra você ligadinho aqui no nosso Programe-se. Aqui quem tá falando é o Nildo Tex. Tamo juntos aí até umas horas. Vamos lá tomar uma água e daqui a pouquinho tem muito mais. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio, pro Programe-se. Beleza, moçada, estamos de volta por aqui com o nosso Programe-se. Direção do meu amigo DJ Thiago de Souza. Tamo junto, hein, DJ? Agora tem participação do Marlon Corrêa de Guadalupe, Piauí. Pediu som bacana com Ney Santos, vou excluir meu Facebook. Kesha Camon, Nando Reis, Sei. E uma música que tá tocando pra caramba em todas as paradas. Alissa Keys com Girl on Fire. Programe-se, feito por você. Getting rowdy.

esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca. Se abre e sorri feliz quando fala o nome daquela pessoa. Quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa. Quando pensa por que não disse a verdade, é que eu queria que ela estivesse aqui. Programe-se, programe-se. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Bom, gente, daqui a pouquinho tem mais, hein? Dois palitos eu vou e volto. Tchau, tchau. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. Sim.

vejo meu chão ruir. E é tão intenso que essa abstinência causa em mim. Eu só encontro a paz se você está aqui. Como o céu completo te perder é nunca ver o sol se abrir. Pois o vento que te leva um dia pode te trazer pra perto e não vou viver sem te ver sorrir. É uma dádiva te olhar, sentir teu gosto e correr pro mar. E o que há pra viver, iremos permitir. E ver o sol se pôr, tive que me perder pra encontrar o amor. Já foi esse tempo que eu senti a dor. E o que há pra viver, iremos permitir. Eu te espero aqui te ter. E aí me sentir como o céu completo e te perder. Nunca ver o sol se abrir. Pois o vento que te leva um dia pode te trazer pra perto. E não vou viver sem te ver. Eu vou te encontrar, te roubar pra mim. Tão longe de você, sei que nada vai fluir. E hoje eu vou te encontrar, te roubar pra mim. Programe-se. Vou construir um edifício no meio do seu deserto, pra ver se chego perto de ter sua atenção. Seu jardim com rosas de algodão, vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção. Uau, uau. Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo, pra te fazer tá perto em qualquer situação. Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega. Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem. Sua cara em cada rosto por esse universo, pra te fazer tá perto em qualquer situação. E eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega. Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem. Tocar, eu tô ficando louca. Programe-se. Programe-se. Sol, lá vem o sol. Quando acorda, apaga as luzes da cidade, desenhando sombras pelo chão. Pelo chão. Céu, e lá no céu, quando nuvens se abraçam lentamente, desenhando sombras sobre o mar. Sobre o mar. Te vejo abrir a porta, tanta história pra contar. Mil beijos e mais beijos, te conto um segredo. O medo que eu tive de nunca mais te ver voltar. Acendendo luzes de neon. Luzes de neon. Céu, longe no céu, quando uma estrela se apaga de repente, cala o meu coração. Meu coração. Ouvindo, programe-se. Gente, valeu! Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra por aqui novamente, trazendo muita música bacana e participação da galera. Abraço e beijo, Petimão, e eu fui. Tchau! Esse é o Programe-se. Programe-se.